Esse é o lugar onde nós somos acolhidos. Esse é um ambiente de amor. Esse é um ambiente de cura. É aqui onde você tem que se sentir muito bem. É aqui onde você tem que se sentir seu melhor lugar, onde você precisa estar. Amém? Aqui existe um ambiente de cura. Aqui existe um ambiente que pode transformar a sua vida. Thank you. Comunicação, se você trabalha com qualquer criação. Eu entendo que tem um chamado para isso. Nós queremos concordar com aquilo que os céus estão dizendo sobre a sua vida. Nós queremos orar por você. Se você entende que esse é o seu chamado, se você tem essa habilidade, os céus estão liberando criatividade. Existe uma graça para criatividade aqui. Chora na rabaçuia de Manaus. Se você trabalha, se você serve com música, se você serve com artes, entende que você tem esse chamado. Os céus estão liberando criatividade. Oh, nós não vamos apresentar as nossas ideias, as nossas tendências para os céus. Mas o Senhor, Ele quer compartilhar as ideias dEle com você. Chora na rabaçuia de Manaus. Nós queremos liberar a favor sobre essas pessoas. Se você se encaixa nessa palavra, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos continuar nesse ambiente profético. Eu creio que Deus está liberando algo aqui nessa manhã. Da minha vida, uma coisa vou viu uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito do Senhor. É ali na construção do tabernáculo, onde um homem, Bezalel, ele é descrito como um homem possuído pelo Espírito Santo de Deus. E quando a Bíblia fala de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala de um homem cheio de habilidades. Mas é muito difícil quando nós temos habilidades, nós não confiarmos nas nossas habilidades e nós confiarmos no Senhor. É por isso que eu quero liberar essa unção aqui sobre a sua vida nessa manhã. Que o poder criativo de Deus, visite as suas entranhas, e que você não confie nas suas habilidades, nos seus talentos. Mas que você confie no Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Senhor, levanta homens e mulheres como Bezalel aqui hoje. Cheios de habilidade, cheios de talento. Que irão preparar um lugar no meio da sociedade para que o teu Espírito habite. Chora na alabaçura, levantas. Eu sinto o Espírito Santo fazendo isso aqui hoje. Homens e mulheres como Bezalel, ao invés de dar as suas ideias para Deus, deixe que Deus dê as ideias dele para você. A Bíblia diz: na terra como no céu. Não adianta a gente querer começar da terra. O que começa da terra e vai para o céu é Babel. Mas o que começa no céu e cai sobre a terra é o reino de Deus. Oh, levante as suas mãos. Que o reino venha. Que o reino venha. Venha o teu reino. Yeah.

debaixo dessa unção, debaixo desse ambiente, você quiser se sentar um pouco, nós vamos continuar aqui. Há muito que Deus deseja fazer nessa manhã. Há muito que Deus deseja fazer nessa manhã. Eu sinto isso, sinto isso. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é uma jornada com um começo, um meio e um fim. Amém? E eu estava meditando sobre isso justamente essa semana. E eu estava me lembrando um pouquinho da história dessas duas meninas, da Ana e da Lígia, que eu chamava ela de Lídia. É, desse time tão precioso que Deus nos deu. E eu creio que Deus, Ele quer liberar algo aqui hoje, nessa manhã. Eu queria que rapidinho, da forma como o Espírito guiar vocês, vocês contassem um pouquinho de como vocês chegaram aqui. Se vocês pensaram em desistir ou não. Não sei se isso aconteceu comigo. Nunca. E o que tem sido aí a jornada de vocês? Né? Eu creio que existem pessoas de todas as formas em uma jornada. Existem pessoas que já estão caminhando há mais tempo. Existem outras que estão começando agora. Quais são os conselhos que você poderia dar para nós nessa jornada, nessa nossa caminhada? Eu creio que Deus quer liberar algo através da vida de vocês. Se vocês puderem, vou falar rapidamente, né? Porque mulher, vocês sabem como que é, né? Mas que vocês sejam guiadas por Deus, né? A gente quer ouvir vocês. Capricha aí no som para sua esposa. Porque a minha voz é meio baixa. Na verdade é grave, né? Bom dia, gente. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Amém. Se vocês não estão, esse é o lugar para ficar bem, né? Amém. Nem sei por onde começar, né? Mas... quando eu conheci Jesus, Ele deu sentido para a minha vida. E eu nasci num lar evangélico. Eu sou, na minha família, todo mundo é da Igreja Batista. Eu acho que só tem uma prima bem distante que não era da igreja. Mas o resto, todo mundo pensa assim, desde o meu bisavô, todo mundo vai para a igreja na minha família. E... então a igreja assim foi o lugar onde eu cresci, sempre indo, participando de tudo, né? Eu acho que eu ficava, quando era pequena, mais tempo na igreja do que em casa. E era assim a minha vida. E então, quando eu cheguei na adolescência, eu acho que eu comecei a ter aquelas perguntas que todo mundo tem, né? Todos os adolescentes têm, mas qual que é o sentido da minha vida? De onde eu venho? Para onde eu vou? E... eu só sei que eu não encontrei, sabe? Eu fazia essas perguntas e eu não encontrava esse sentido em lugar nenhum. Não encontrava. Eu estudava muito na escola, fazia todos os cursos extracurriculares que você pode imaginar e não encontrava esse sentido, sabe? E ao mesmo tempo também eu pensava que eu não precisava me converter, porque como eu falei para vocês, desde o meu bisavô, todo mundo eu estava seguindo um caminho e eu pensava que era aquilo. Aquilo que eu já tinha vivido até, sei lá, os 18 anos de vida, era aquilo que eu tinha que viver. E eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia que Ele fazia novas todas as coisas. Eu não sabia que na realidade, na presença dEle, nada é igual, né? Eu não sabia, para mim era assim, olha, eu sabia como me comportar em cada culto que podia existir, né? Ai, é. Com só 18 anos de idade, né? Pra você entender, não. E aí eu só sei que eu não morava aqui no Brasil, eu morava na Itália com a minha família. A gente voltou a morar aqui e foram muitas mudanças, muitas mudanças. Tantas, porque assim, eu lá ia pra escola, tudo, deixei meus amigos e eu não queria isso, sabe? Eu nem conhecia o Brasil. Tudo que eu conhecia do Brasil era o Rio de Janeiro e eu não gostava. E aí eu falava, meu, eu não quero ir para aquele lugar. E eu conhecia alguns brasileiros lá na Itália e eu achava que o brasileiro era doido. E eu falava, meu, esses brasileiros não batem bem da cabeça, eu não quero ter a ver com... Era isso que eu pensava. Mas aí depois eu entendi que lá na Itália eu realmente conheci os brasileiros doidos, que vão lá tentar a vida, que ficam às vezes 18, 19 anos sem ver os filhos, porque trabalham lá e mandam dinheiro para os filhos para cá. Então é pessoas muito traumatizadas. Eu conheci pessoas assim, olha, da cor do Plínio, que não tomava sol para não ficar mais escuro. Aí eu falava, caramba, mas era tudo trauma. Brasileiros que falavam, ai, porque eu não lembro mais português. Aí daqui a 5 segundos eles falam entre eles em português. Então assim, eu pensava, meu, eu não quero ter a ver com essas pessoas, elas são todas doidas. E vários preconceitos, né, que eu tinha e muitos ainda tenho, mas Deus vem me curando, né? E aí eu cheguei aqui e a gente, com a minha família, a gente veio para essa igreja. Supostamente eu conheci o pastor Vinho, mas eu não lembro. Conheci a Sara, mas não lembro, porque a minha vida antes dos 5 anos foi deletada. Acho, sabe aquele negócio do Men in Black, que eles apagam sua memória? Acho que quando eu fui para a Itália teve um reset e a minha vida começou com 5 anos. Então eu não lembro de nada do que aconteceu antes. E aí eu cheguei aqui e aí eu achava tudo diferente, né? Porque eu não conhecia assim. Não sei como falar, mas só sei que eu achei tudo diferente quando eu vim aqui. E sabe, aos poucos, eu lembro que foi no culto de quinta-feira, né? Que antes os cultos da semana eram aqui também. E meu, acho que na igreja só tinha 5 pessoas, sabe? Tinha eu, meu pai e minha mãe, e aí desse lado tinha a Sara e a Luana, né? Aquela menina que vinha antes, e algumas outras. Duas ou três pessoas, eu acho que os pais da Sara, só isso. E aí sei lá, eu só sei que eu achei tudo assim. Tava tocando aquele louvor do Jason, que ele canta que o leão ruge, eu não quero ser domado. E aí eu cantava essa música que eu nunca tinha ouvido, e eu falava, nossa, mas que música estranha, ela é tão estranha que nem parece cristã, falando eu não quero ser domado, como assim? De coisas que podia fazer e não podia fazer, né? Tentando seguir isso à risca e agora a música cantando que eu não quero ser domado, né? Sendo que eu passei a vida inteira me comando. E aí eu só sei que eu fui cantando aquilo e depois o pastor pregou e eu não lembro da palavra, mas eu lembro do que eu estava pensando quando ele pregava. Eu lembro que eu pensava assim, meu, não importa o que esse pastor pegar, quando terminar o culto eu não vou lá na frente para ele orar por mim. E aí quando terminou o culto, o que eu fiz? Eu vim aqui na frente, né? E eu tava com muita vergonha, né? Muita vergonha. Porque o pastor falou alguma coisa para... Ah, se você quiser vir aqui na frente. E ele esperou muito. Às vezes o pastor não espera, às vezes ele fala, ninguém vem, pronto, acabou. Mas naquela noite ele esperou muito, ficou esperando, esperando. E eu falava, meu Deus, será que Deus está esperando só por mim? E aí eu vim aqui na frente. E sabe, foi só o começo. Foi tipo. talvez uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha vida com Deus. E aí eu pensei, caramba, como que eu vivi 18 anos na igreja e eu nunca provei isso? E naquele momento tudo começou, né? Assim, as coisas começaram. Deus começou a trabalhar na minha vida, a trabalhar no meu orgulho, a trabalhar na minha arrogância e tantas coisas que eu pensei que eu não tinha. Ele tirou as escamas dos meus olhos. Ele falou, Ana, você não sabe de nada, eu que sei. Eu fazia cursinho para vestibular em Santana. E eu ia lá e estava sendo tudo muito difícil, porque eu nunca tinha estudado português. Eu não sabia nada, não sabia a história do Brasil, não sabia a geografia do Brasil. Eu não sabia nem física, matemática, porque na Itália eu fiz o ensino médio de línguas. Então tinha muita coisa que eu não sabia e toda vez eu entrava no curso e falava, caramba, eu aprendi tudo isso. Só que aí o meu plano era fazer como eu sempre fiz, né? Me afundar assim nos livros e aprender, porque, meu, quando é para aprender, não tem, para mim não tem noite, não tem dia, às vezes não tem nem refeição. E eu faço o que eu tenho que fazer. E eu lembro que eu ia pro cursinho cantando aquela música, que eu não sei de quem é, que fala assim, nada mais me satisfaz, só você, só você, só você. E eu ia pro cursinho cantando isso, eu voltava cantando isso. E aí eu lembro que, meu, eu ia lá pro curso, aí eu voltava em casa, estudava e tipo, eu falava, caramba, não é só porque é difícil, mas eu tô estudando essas coisas e parece que isso não tá preenchendo aquilo que sempre preencheu na minha vida. Porque eu me refugiava nos estudos, eu me fechava assim. Normalmente os pais falam para os filhos estudar, minha mãe falava para eu parar de estudar. Sério. Ela acordava às 2 da manhã e falava, Ana, por que você não está dormindo? Vai dormir. E aí eu estudava e eu falava, nossa, que estranho, tipo, isso não está preenchendo a minha vida, sabe? Isso não está enchendo aquele vazio. E eu fiquei triste, gente. Aquilo doeu dentro de mim. Porque um ídolo na minha vida quebrou. Ele caiu no chão e nunca mais foi reconstruído. E era algo que preenchia parcialmente, né? Era uma ilusão. Os meus vazios e era uma ilusão porque quando eu não estava estudando, todos os problemas da minha vida estavam na minha frente. E é assim com todos os vícios da nossa vida. Todos. E aí eu falava, poxa, teve um dia que eu parei para pensar que eu estava cantando essa música indo e voltando, sabe? E eu estava pensando, poxa, não é que Deus está fazendo isso na minha vida? Não é que nada mais está me satisfazendo, né? E eu só sei que, tipo, meu, foi em 2012, né? E hoje a gente está no final de 2017, quase. E desde lá aconteceram muitas coisas, assim, inimagináveis, né? E ele tem sido aquilo que preencheu os meus vazios, sabe? Porque às vezes a gente acha, bom, agora eu entendi. E aí é aí que a gente não entendeu mesmo. Porque aí abre mais uma coisa que você pensa, caramba, e agora? E agora é mais de Deus. Né? Muito mais do que aquela quinta-feira em que eu encontrei ele, que ele me encontrou. E aí foram acontecendo coisas sobre coisas que aqui alguns sabem, outros não sabem. Uma das coisas foi que minha mãe faleceu. E aí, tipo, foram acontecendo. E eu falava, caramba, e agora? E agora era só ele. E aí depois foram acontecendo coisas muito boas. Por exemplo, eu encontrei o amor da minha vida. E eu vou casar. E eu vou casar em janeiro com ele. E aí eu falava, e às vezes eu falo, caramba, e agora? E agora é só ele, continua sendo só ele. Porque mesmo que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida com meu noivo, né? Que ele que está organizando o casamento. Eu dou aula, né, particular de italiano, aí a minha aluna, essa semana ela ficou noiva, aí ela falou, eu fiquei noiva. Aí parabenizei ela, aí ela falou, ai, e ela já viu que eu era noiva por causa da aliança, aí ela falou, ai, é muito cansativo organizar um casamento? Aí eu falei, olha, tenho que te falar a verdade, é o meu noivo que está organizando. E aí ela falou, ai, que inveja, eu falei, é. É o meu noivo, né? E, então, meu, nos piores e nos melhores momentos da minha vida, eu me formei, né? Numa coisa que eu sempre quis fazer desde a minha infância. Eu tô começando a dar aula e desde que eu me lembro como gente eu quero ser professora. Mas ele tem preenchido a minha vida. É como se Deus tivesse me dado tudo que eu sempre quis e me mostrado que ele é melhor. E, meu, tem muita coisa, mas eu acho que é isso que Deus mudou na minha vida, sabe? Ele me fez entender que ele é o sentido de tudo, sabe? Que ele é o meu começo, o meu meio e o meu fim. Não tem nada que vai preencher isso, nem as melhores, nem as piores coisas. Bom dia, gente. Bom dia. É difícil, né? Porque é mais fácil quando a gente, sei lá, vai trazer uma palavra, alguma coisa, que a gente falar da gente mesmo, né? Abrir o coração assim. É. Pra mim, assim, eu conheci Jesus há 6 anos nessa casa. E eu não deixei ele mais. E pra mim é uma longa história, né? A nossa vida é cheia de muitas coisas. Mas eu vivi um quadro de depressão muitos anos, mas hoje eu entendo que não é uma doença, assim, uma coisa biológica, física, não sei. É uma falta de propósito, é uma falta de você se encaixar em algum lugar, de você entender o que a Ana falou. Porque a gente, eu me questionava muito assim, tá, qual é o propósito de tudo isso, sabe? A gente, sei lá, tem tantos sonhos, busca tantas coisas, a gente corre atrás de tantas coisas, mas no fim das contas, e aí? Sabe? E daí? E eu sentia que nada daquilo preenchia a minha vida. Nada tinha significado, e sabe? Eu encontrei Jesus, eu tinha 29 anos. Imagina quantas coisas nesse tempo todo eu vivi, né? Quantas coisas, e sabe, muitas coisas que deu errado, mas muitas coisas deram certo. Deram certo, e sabe? Não tem a ver com uma circunstância dentro de casa. A gente teve algumas dificuldades na nossa casa, muito tempo. Meu pai era alcoólatra, então assim, isso trouxe muitas dificuldades pra nós, sabe? A gente foi crescendo num contexto de uma família desestruturada. Sabe? Hoje vocês conhecem, muitos de vocês conhecem a minha família, mas as coisas nem sempre foram assim, em paz. Essa paz que a gente vive hoje é Jesus que está gerando dentro de nós. Mas nem sempre foi assim. Então, por muito tempo, a gente viveu muitos problemas, muitas dificuldades de relacionamento e tudo. Isso nos afeta, né? Só que pra mim, o principal era eu não encontrava um propósito em nada. Né? E era isso que faltava. Então assim, todo tempo, poxa, mas o que é que tá faltando? E a gente tem sempre aquela mania de ficar buscando coisas para preencher aquilo, né? Então eu era que nem a Ana, assim, eu estudava, tudo eu estudava, eu queria estudar, eu queria explicações humanas, eu queria saber da filosofia, eu queria saber dos livros, eu queria conhecer coisas, porque eu achava que isso ia resolver o vazio que tava faltando dentro de mim. E faltava algo, tinha um buraco dentro de mim. E era isso que causava toda aquela tristeza, aquela dor, aquela falta de vontade de acordar de manhã e falar, legal, tem um dia nascendo aí, sabe? E eu gostava de muitas coisas, eu fazia muitas coisas e tudo, mas nada daquilo trazia um significado pra minha vida. Nada. E eu lembro que quando eu tinha 19 anos, eu estudava, eu trabalhava, mas eu sempre tive um vazio dentro de mim. E, gente, era uma coisa terrível, era um buraco, era uma coisa terrível. Eram trevas, sim, trevas, grandes trevas dentro de mim. E eu lembro assim, eu ouvia muitas vozes, eu tinha um sono atormentado, eu ouvia muitas coisas, assim. Mas mas eu mesmo assim continuava fingindo que estava tudo bem. Eu fingia que estava tudo bem, como eu falei, eu estudava, eu trabalhava. Então assim, eu era uma pessoa normal, né? Só que aquilo dentro de mim era tão forte, e eu lembro que uma vez eu estava no trabalho, eu saí andando pela rua na hora do almoço. Eu comecei a andar e comecei a chorar, porque eu queria morrer, eu não queria mais viver. Eu queria morrer. Não tinha pra quê? Porque assim, tá, eu tô aqui me esforçando, trabalhando e tudo. E aí, nossa, e aí eu vou me formar, tá, mas e daí que eu vou me formar? E será que depois vai ser? Não, aí depois eu vou ter outra coisa aí, e aí vai ficar tudo bem. Tá, mas cada passo que eu dava era algo que eu conquistava, mas que não significava nada. Sabe por quê? Porque aquilo dentro de mim continuava ali. E eu sei que tá confuso, né, mas é a história. Mas assim, aí eu lembro aquele dia, eu comecei a andar naquele lugar, e eu andava naquela rua, e eu andava, e eu não tinha um lugar pra chegar. Eu não sabia onde eu ia chegar. Eu chorava. E eu não queria viver. E eu não falava com Deus, porque eu não sabia se Ele existia, sabe? Eu fui criada no colégio católico. E assim, e lá a gente não... A gente não falava de Deus de verdade. Era uma religião. E eu lembro que eu, quando era criança, eu ia muito na... Eu ia na capela que tinha na escola. E eu pedia muito perdão pra Deus, porque às vezes eu tinha muita raiva do meu pai, de muitas coisas que ele fazia. E eu lembro que eu entrava ali e eu ficava pedindo perdão pra Deus, porque eu sentia aquilo. Então eu chorava muito. Eu era muito criança, assim. Mas eu tinha muita raiva dele, eu não conseguia amar ele às vezes, sabe? Era muito difícil amar ele às vezes, naquele meu contexto, né? Porque tinha um buraco dentro de mim também, com relação a isso. Então, enfim. E eu lembro que eu comecei a andar ali, e aí eu entendi que eu precisava de ajuda, porque na verdade não era normal você querer morrer o tempo todo. Eu entendi que não era normal. E eu comecei a procurar ajuda, eu procurei médico, eu fui em médicos, eu fiz, sei lá, muitos tratamentos, tomei muitos remédios, muitas coisas. E foi engraçado porque a minha vida foi andando e eu fui conquistando coisas profissionais, viagens, conheci lugares. Mas o meu relacionamento com a minha família, ele estava destruído. Porque mesmo durante o meu tratamento, eu nunca conversei com a minha mãe sobre isso. E eu fiquei um ano e meio me tratando sem nem que ela soubesse. Eu não falei pra ela, porque eu tinha vergonha. Então assim, e você vê como que era o nível da prisão. A gente é tão... Eu era tão aprisionada nisso que, ao mesmo tempo que eu tinha uma prisão, que era a própria depressão e a tristeza, eu tinha algo em mim que me impedia de falar disso pra alguém. Eu não falava, eu não conseguia falar disso pra ninguém. E eu fui, como eu falei, eu fui vivendo coisas, e aí eu sempre colocava uma expectativa naquilo que eu ia conquistar, de que aquilo ia trazer um significado, sabe? Aquilo vai trazer, não, quando eu me formar, não, depois eu vou estudar mais, não, depois eu vou ser, ah, sei lá, vou conquistar alguma coisa, e aí depois eu vou ter meu carro, e aí depois, e aos poucos eu fui tendo coisas, sabe? Só que eu nunca deixei de ser a mesma pessoa. Aquilo que estava dentro de mim, aquilo continua existindo dentro de mim. Continua existindo dentro de mim aquilo. E não importa o que acontecia, o que passava e tudo mais. Até que um dia, assim, e de verdade, a gente sempre fica achando que a felicidade ela tá na frente. Não, lá na frente eu vou ter, lá na frente eu vou alcançar. E aí depois vai ficar tudo bem. E sabe, é sempre depois que vai ficar tudo bem. A gente acha que agora não vai ficar tudo bem. É pra agora. Sabe, e aí foi que foram passando os anos, sabe? Até que um momento eu decidi que, ah, eu acho que eu escolhi as coisas erradas, eu acho que eu quero morar em outro lugar. E eu fui para outro país morar, porque eu achei que era isso, que era isso que estava faltando. Não tenho certeza que é isso que está faltando. Eu preciso viver essa experiência, é isso que está faltando na minha vida, tenho certeza. E aí eu fui. E aí eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu era a mesma pessoa. Uau, como que pode que eu estou aqui nesse lugar incrível e eu estou sentindo a mesma coisa? E eu me aprisionava ainda mais na vergonha. Porque assim, como pode que eu estou aqui e eu estou sentindo isso ainda? O que está faltando? E eu procurei muitas coisas, muitas religiões, muitas portas, muitas filosofias, muitas explicações existencialistas. Para que eu estou aqui? Para que eu existo? Quem sou eu? Para onde eu vou? Muitas coisas. Tem muitas coisas, gente. Tem muitas respostas no mundo. Não, assim, tem muita resposta. Tem muitas respostas. Muitas. E a gente tem muitas perguntas, né? Então, assim, são muitas coisas, sabe? Mas aí quando eu voltei, eu entendi que... Quando eu tava lá, que eu entendi que... Cara, foi minha última chance. Agora eu não tenho mais nada. Porque, assim, agora aquilo lá que eu achei que era, que ia ser... Que ia resolver o buraco dentro de mim, não era ali. E agora? E aí eu voltei e eu estava ainda pior, sei lá. E aí eu tinha uma amiga minha, Camila, muitos conheceram aqui. E aí um dia que eu voltei, eu estava muito assim, mas eu não falava para ninguém. Eu não falava para minha mãe. Eu saía de casa, eu ia caminhar, porque eu voltei, eu estava procurando trabalho ainda, eu não estava trabalhando. Então eu ia caminhar porque eu precisava chorar, e eu não queria que ela visse, que ela ia ficar preocupada. Então eu saía e eu ia andar, eu ia fazer qualquer coisa. Mas, sabe, hoje quando eu olho para trás, eu sei que Deus, ele já estava me chamando. Porque ele tinha que esvaziar tudo. Tinha que esvaziar tudo para eu entender. Tinha que tirar tudo para eu entender, sabe? E aí, e essa minha amiga, ela me chamou um dia para conversar, e aí ela começou a falar de Deus para mim. Eu falei algumas angústias, mas depois ela me falou, falei, já é muito difícil falar de Deus para você. Porque parece que eu sempre escapava. E era muito a minha dificuldade também de falar coisas de mim mesma. Só que aí, ela começou a conversar comigo, e ela me deu um livro. E é um livro que chama Vida com Propósitos. Muitos aqui devem conhecer. E a primeira frase que esse livro fala é assim... O mundo, ele não gira ao seu redor. A primeira frase que o livro fala. O mundo não gira ao meu redor. Ou seja, eu não disse tudo respeito a mim, ao que eu penso, ao que eu escolho, né? Existe algo que determina todas as coisas aqui. Existe algo que determina por que eu tô aqui. Aí eu falei, ok. E eu lembro que nessa mesma semana, eu vim aqui na igreja com ela no domingo, e eu sei que eu entrei aqui e eu comecei a chorar muito, aquilo, e eu não sabia o que estava acontecendo. Aquilo me tocou de algum jeito, eu não sabia o que era. E naquele dia eu fui embora e tudo, e aquilo ficou mexendo comigo. E aí eu lembro que no sábado seguinte, estava com o pessoal do Coração Novo, a gente foi, não lembro para onde, e depois essa minha amiga falou, vamos sair para conversar, e a gente passou uma madrugada inteira conversando. E nesse dia, eu contei pra ela as coisas que eu nunca tinha falado pra ninguém. Eu contei pra ela que eu ouvia vozes, eu contei pra ela de todas as coisas ruins que eu sentia. E assim, gente, são muitas coisas, assim, muitas coisas. E eu contei muitas coisas pra ela. E é como se Deus, ele encontrou aquela porta que se abriu, sabe? Ele encontrou. Então por isso que as trevas em nós, elas têm que ser guardadas pra nós. A gente não pode guardar as trevas em nós, dentro de nós. A gente tem que expor isso. E naquela noite algo foi, e eu vejo olhando pra trás, né? E foi muito engraçado porque ela falou pra mim que eu falava coisa pra ela, ela não sabia nem o que dizer. E eu comecei a falar, a gente ficou até às 7 da manhã falando, conversando. E naquele dia eu vim na igreja. E ela falou, Lili, vem, me chama se você quer vir e tudo. E eu vim. E eu lembro que naquele dia eu acordei, era meio-dia, ela me deixou em casa às 7h30. E naquele dia que eu acordei, eu não tava ouvindo voz nenhuma. Eu não ouvi nenhuma voz. Só que eu nunca tinha vivido isso, porque sempre na minha mente tinham vozes e coisas assim, loucas, sabe? E naquele dia que eu acordei, eu não conseguia me concentrar nas coisas, porque estava tudo tão silencioso. Aí eu falei, o que está acontecendo? E ela me ligou e eu falei. E naquela noite eu vim aqui na igreja, eu lembro, eu sentei bem ali. E o pastor começou a pregar e aquilo estava estranho dentro de mim, porque tinha alguma coisa acontecendo, sabe? E aí eu lembro que ele falou, eu não lembro o que, que ele pregou, mas no final ele chamou as pessoas pra vir aqui na frente, aí eu vim, né? Eu também não sabia o que eu tava fazendo aqui, mas eu vim aqui, eu lembro que eu tava ali. E aí o pastor, ele começou a, ele veio orar por mim, e foi tão incrível aquilo. Porque ele começou a falar coisas que só Deus podia saber, assim. E na minha cabeça, assim, se ele existe... Ele que está falando assim comigo. E eu já tinha ouvido tantas mentiras, tantas coisas. E quando ele pôs a mão na minha cabeça, e ele falou coisas que só eu conseguiria entender. Esse é o amor de Deus por nós. Porque ele falou coisas, quando ele pôs a mão, e ele falou no microfone, inclusive. Mas ele falou coisas que só eu poderia entender. da forma como Deus falou comigo aquela noite. E ele falou coisas assim, olha, que eu entendi que os olhos dele sempre estavam sobre mim. Sempre estavam sobre mim. Sempre. Ele sempre esteve junto. Ele sempre esteve do meu lado. Eu que nunca tinha tido olhos para ver ele perto de mim. E eu nunca tinha aberto a porta para ele entrar. Nunca tinha aberto a porta para ele entrar. Nunca, nunca, nunca. E quantas vezes? E aí ele falou coisas assim. E Deus começou a falar assim, olha, eu vou restaurar todos os anos que foram perdidos na sua vida. Todos esses anos que foram roubados, eu vou restaurar. Todos esses anos perdidos, eu vou restaurar. E ele fez isso, e ele tem feito isso. E aí naquele dia, toda aquela... Cara, toda aquela dor, toda aquela coisa... Eu sempre falo isso, muitas vezes eu falo isso. É como quando a gente tem uma faca que está enfiada na nossa pele, dói, dói, dói. E você vai lá, pega a pinça e arranca assim. Ai, que alívio, passou. Foi aquilo que eu senti naquela noite. É como se assim, ó, os 29 anos de tantas trevas, ele fez assim, ó. Cadê? Onde que tá? E tudo começou ali, sabe? Tudo começou ali. Porque minha Ana falou assim, Deus ele vai trabalhando na nossa vida. Sabe? E naquele dia foi algo que ele me mostrou. Olha, eu sou. Ele falou. E você é minha. Então você não está aqui por nada. Você está aqui para ser minha. E o que você vai fazer, o que você vai conquistar, não importa, você é minha. Você é minha. Você é minha filha. Você é minha filha. Meus olhos nunca se afastaram de você. Você é minha. E é uma... E Deus ele foi me curando de muitas coisas. E, gente, é um trabalhar que parece que a gente às vezes dá 10 passos para frente e 20 para trás. Às vezes parece isso, a gente sente isso. Sabe, você fala, Deus, mas ainda tá aqui? Tá. Ainda tá. Então vai. Tem mais um pouquinho de cura aí para você. Aí ele vai lá, a ferida abre de novo, ele põe mais cura e aquilo vai sendo restaurado dentro de nós. E é um trabalhar de Deus assim, ó. E todo dia você vai de novo. Aí você dá mais um passo, aí parece que dá um outro para trás. Deus, mas parece que eu tô indo para trás. E aí você faz tantas perguntas. Deus, mas eu fiz as escolhas certas. Sabe, assim, eu te conheci com, sei lá, 29. Será que nesses anos todos eu fiz as escolhas certas? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Deus, é isso que eu tenho que fazer? É isso? Aí ele fala, calma. Calma. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Olha pro seu coração. Vai me buscando. Vai me buscando. E tem dia que a gente fica bravo e cansa. Você fala, vai me buscando. As respostas estão aqui, sabe? Não é no nosso tempo. E sabe, eu já tenho tantos outros sonhos que eu não tinha antes, assim, ó. E tem tantos sonhos que eu falo, nossa, mas vai dar certo, não vai dar. O que que vai ser? E ele fala, calma. Eu tô aqui. Eu tô aqui. A gente vai fazer junto, vai dar certo. E pode não ser do jeito que você quer, mas vai ser. Vai ser, vai ser. E Deus é bom. E assim, ele vai curando a gente, sabe? Ele vai. É só a gente ficar perto dele. E às vezes a gente quer sair correndo, porque às vezes os processos de Deus, eles machucam a gente. A gente quer fugir, a Ana tava falando isso ontem. E a gente quer, às vezes, parar. Né? Mas ele quer fazer. E ele vai fazer. E ele vai fazer. E sabe, às vezes a gente fica com tantas dúvidas, tantas angústias, tantas perguntas. E é só a gente lançar nele, sabe? Meu Deus, meu Deus. Esquadrão vaciar aqui. Queridos, estou atrapalhando todo o culto hoje. Mas eu sinto que a gente precisa fazer algo aqui hoje. Obrigado por encherem de vida o nosso coração, encherem de esperança a nossa vida e a nossa caminhada. Eu sinto que nós, fiquem aqui, a gente precisa orar por algumas pessoas. Se você está no começo da sua jornada, se às vezes você tem medo de se perder, medo do dia de amanhã, se você está no início da sua jornada, ou você está retornando em uma jornada, Eu sinto que nós precisamos orar por você hoje. Sabe por quê? Eu sigo Jesus há mais de 20 anos. E eu já vi muitas pessoas como a Lígia e como a Ana, na metade do caminho, talvez se perderam. Porque a gente sente vontade de parar. A gente sente que a gente não vai conseguir. Parece que para cada resposta que Deus nos dá, aparecem mais 10 perguntas. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. O dia que o Evangelho, que o seu relacionamento com Cristo deixar de ter mistérios, é porque alguma coisa está errada. Porque Deus, Ele é incompreensível, Ele não se encaixa na sua mente. Os mistérios sempre vão estar presentes na nossa vida. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que nós possamos cumprir isso e viver isso. Ou seja, tem coisas que Deus não te mostrou ainda. Então não se preocupa com isso, mas se preocupa em viver aquilo que Ele já te mostrou, aquilo que você já entendeu. Mergulha nisso, viva isso, abrace isso. Se preocupe com isso hoje, com aquilo que você ainda vai viver. Não volte os seus olhos para isso. E eu sinto que nós precisamos orar por essas pessoas. Se você está no início da sua jornada, se você tem medo muitas vezes de se perder, nós queremos orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar. Eu queria orar por essas pessoas. Nós vamos selar você. Você vai ser selado por Deus nessa manhã. Glória a Deus. Eu queria. Se você de alguma forma está na sua cadeira e você sentiu que você precisa receber essa oração, eu quero que você saia do seu lugar. Gente, nós vamos orar pelos pés deles. Porque os pés, eles simbolizam a nossa sustentação, o nosso equilíbrio. E os pés, eles vão nos guiar durante a nossa jornada. Eu quero te dizer que muitos machucados dos nossos pés, eles mostram por onde nós andamos. E nós queremos orar pelos pés de vocês, porque nós não somos perfeitos. Nós temos muitos defeitos, nós temos muitas limitações. Mas uma coisa que nós queremos acima de tudo é servir vocês. Eu queria chamar os pastores aqui, pastor Ivan, pastora Jaque. Vamos orar pelos pés deles. Se você quiser vir aqui, você que tem uma história, um testemunho de vida, colocar suas mãos nos pés dele. Nós queremos selar a sua caminhada. E nós queremos declarar aqui hoje que vocês não vão se perder. Que vocês não vão se perder na jornada. Nós queremos selar, selar, selem, selem no destino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você será. teu amor me alcança. O Senhor levantou um muro de amor. O Senhor me amarrou com cordas de amor. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra... enxergar o amor de Deus, a bondade de Deus. E o que aconteceu aqui foi algo muito interessante, foi algo muito de Deus, porque essa semana eu olhei para o ministro e eu fiquei assim, é incrível como todos nós somos pessoas de histórias quebradas. Histórias quebradas. Se eu falar com... Desculpa pelo microfone aqui. Se eu falar com cada um, sentar com cada um aqui nessa manhã, nós vamos ouvir histórias e vamos chorar e talvez ficar chorando. Porque são histórias de rejeição, histórias de abandono, histórias de perdas. Eu perdi um irmão, você perdeu o pai, você perdeu a mãe. E cada um perdeu alguma coisa já nessa vida. Se parar para ouvirmos uns aos outros, nós vamos olhar e falar assim, meu Deus, a história do Jorginho é uma história linda. O dia que você puder sentar com o Jorginho, o dia que você puder sentar com a Pâmela e ouvir a história da Pâmela. Nós viemos de histórias quebradas. E aí eu estava lavando louça, e aí me veio a Ana e a Lídia na mente. E eu falei, essas duas meninas, quando entraram na igreja, não dava para identificar quem era. E aí eu fui lembrando de como a Lígia entrou na igreja. E aí eu fui lembrando de como ela entrou na igreja. Daqui a pouco o pastor me falou assim, eu não sei, mas não sei se vai fazer sentido para você, mas Deus está me incomodando para chamar a Lígia e a Ana para contar a vida delas. Eu falei, então, faz sentido. Faz sentido. E é só o começo. É só o começo. Nós percebemos na própria palavra de Deus, de tantas histórias, tantas histórias, tantas histórias. Ainda que aparentemente, o apóstolo Paulo, um cara bem estabelecido na sociedade, mas tão pobre no seu interior. E quando ele se converte a esse Deus e tem essa mesma experiência que todos nós aqui tivemos com o nosso amado, ele fala, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que, eu sinto hoje na minha vida? Que eu sou a escória da sociedade, eu sou o lixo da sociedade, porque eu não sirvo mais para este mundo. Eu não faço mais parte dessa história, desse contexto, desse natural. Mas o meu amado me chamou e está me elevando para entrar, para estar acima de todo principado, de toda potestade. O meu amado me escolheu, me elegeu nele para governar aqui nessa terra, para chamar o governo dos céus na terra. Para dizer, vocês fazem parte de uma chamada. liberdade do Espírito, amém? Aleluia. O Senhor, Ele faz o que Ele quer. Amém. Nós damos liberdade ao Espírito. E Ele se manifestou da maneira que Ele quis aqui hoje, amém? O Senhor, Ele curou muitas pessoas aqui hoje. Amém? E eu quero que vocês saibam que caminhar de vocês está protegido debaixo do amor do Senhor. Amém? Porque o amor do Senhor não há medo. Então, caminhe na direção do Senhor sem medo. Amém?